Salvador, TAM 3517, pushback, acionamento. TAM 3517, no posição 07, autorizado, reporta táxi. Tem ataque, TAM 3517. Papapá, vazado, abaixou a roda. Confirme se chamou o controle. O helicóptero papapá, November, Rocha Romeu, no Axé, acionou 0133, deixando bom São Paulo, cruzando 800 para Deus. Gente, November, Rocha Romeu, mantém as condições usuais, reporte no farol da Barra. Reportar a farol da Barra. TAM 3153 no 10 autorizado, reporta ataque. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu Lima Delta Lima. 605 aguarda, temos um Airbus da TAM já iniciando no 190, ok? Salvador, 3597 para o TAC, tem 107 a bordo, 45 de autonomia, alterna com... TAM 3597, TAC via parte principal, TAC sua Indy Alpha até o ponto de espera da 190, ponto de espera torre em 1 decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 3, bom voo. TAC Indy Alpha, 26, ponto de espera da 190, bem dia de ajuste, TAC 3597, bom dia. Aguardando apenas para o push, e assim que o Airbus da TAM iniciar o táxi, o senhor prossegue pushback e reporta táxi, ok? Com o número 605. Ok, após a passagem do tráfego do campo da TAM, a gente pushback, a chamar para o táxi, com o número 605. TAM 3153, táxi via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 190, no ponto de espera torre em 1 decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 3, bom voo. Táxi Indy Alpha, ponto de espera 190, torre 283, bom dia, TAM 3153. Salvador, T3890, puxa acionamento, posição 05. TAM 3890, coordenando com a equipe de solo após a passagem do Airbus da companhia retaguarda, já iniciando táxi a partir do 10, autorizado puxa acionamento, reporta táxi. Gente, após o táxi da companhia retaguarda, está autorizado puxa acionamento no 05, T3890. Já sabemos o tamanho do tipo de aeronave? Bombeu para o tráfego, bombeu para o quarto também. táxi, o Gol 9605, POB 150, 3 horas e 40, alterna Campinas. Gol 9605, táxi via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 10 e no ponto de espera Torre 1, 18, pressão 6, 12, ajuste 10 no 3, apenas atentando o Airbus da TAM, está realizando o pushback no 05 e vai adentrar o pátio 3, ok? Deixa o tráfego no pushback, pátio, Indy Alpha no ponto de espera Torre 18, 612. Bom dia, bom treinamento. Táxi 3890, 165 a bordo, 3 horas e 10, Natal. Então, 3890, só confirma o POB? 175. Afirmativo, 175 copiado, seguindo o Boeing da Gol e prossegue como número 2 no ponto de espera da 10 e no ponto de espera Torre 1, 18, decimal 6, 12, o ajuste 10, 3, tem bom voo. Está autorizado o táxi, ponto de espera 1862, confirma, a gente vai efetuar o táxi como número 2, Sérgio. O Gol 9605 pode prosseguir como número 2 no táxi, devido ao posicionamento do Airbus da TAM? Sim, afirmativo, tem condição. Muito grato, o TAM 3890 prossegue então como número 1 no táxi, no ponto de espera chama a torre, em 1 decimal 612, eu ajusto no 0 no 3, ok? Sérgio, 13, obrigado, bom serviço. O Rio 5973, autorizado Recife, nível 310, via Upper Whisk 58. Decola da 10 com curva à esquerda no perfil da saída Puca, transição Aracaju. O controle em 199, decimal 35, e aciona 5021 no transponto. Correto, pátio 3, chama pronto para o pushback acionamento, Rio 5973. Bom dia, Salvador, American 980. American 980. Hotel Information, Recife 390, are you ready to copy? Acima. 3890, bom dia, está autorizado alinhar e decolar. O vento é 070 graus com nota, 070 graus com nota, está 3890. Bom dia, senhor, está confirmado 3890, não está pronto, hein? Perdão, foi o TAM 3153, decolou os 27, controle 1935, bom voo. Bom dia. American 980, are you ready to copy? Ready to copy, go ahead. I'll clear the Recife, flight level 310. via Upper Whisky 58. Runway takeoff, runway 10, and left turn after takeoff, Puka departure and Aracaju transition. Salvador departure in 119.35 and Skok 5031. American 980 clear, clay level 310, Upper Whisky 58, runway 10, left turn, Puka departure, Rakaju transition, departure frequency 11935, squawk 5031, and we are requesting flight level 210. Deutsch Mono Zero. Okay, 210, stand by, okay? 210. Okay. Confirma chamando o solo. Mike Serra Golf, só confirma o pátio. Sim, só um instantinho, cópia, Mike Serra Golf. No pátio 3 autorizado, reporta táxi. Controle Salvador, bom dia, tá 3890, Pouca Aracaju, passa 2000. O Mike Serra Golf, pronto, cópia. Autorizado para Serra, Novembro, Quebec, uniforme, inicialmente no mil pés, até a liberação do controle para o nível 085. Decola da 17, curva direita, via corredor Axé. O controle em 199.35, a torre em 198.612, aciona 5033 no transponder. Cinco zero três três, correto, no pátio da mata, confirma o POB. Afirmativa, acionamento, táxi, decolagem, agora com a torre em 1.12.612, eu ajusto no 0.03, confirmando com a mesma POB, ok? Bom voo, Mike Serra Golf. American 980 Salvador Ground. Ok, cleared flight level 210. But now is Puka departure and Aracaju transition, and after you fly direct to Romeo Fox 18, okay? Position Romeo Fox 18. Okay, now clear level 210, Puka departure on the left of the transition. Cleared direct to Romeo Fox 18, and that is from where? From Puka? After Puka direct Romeo Fox 18. After Aracaju is the position in Recife, okay? And Romeo Fox 18, okay? After Rocketry, Romeo Fox 1. Okay, report right for startup and push gate 11, American 90. Rio 5973, táxi via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0, e no ponto de espera torre em 1-1-8 decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 3, um bom voo. Buscando padrão, todo ponto. Azul 4208, bom dia, táxi via Alfa, Juliette, posição 03, pátio principal.